Yeah. Facção central, de preto R, a voz do periférico. É isso aí, ladrão, se liga na ideia, eis a questão. Eu sei, é foda mesmo, atento o relógio, as correntes. Os artigos loucos, tuxo, ronco das Fireblade. É progresso, né? Santa Fé, 660. Mas sem juiz condenando, vários anos batendo martelo. Eu não quero ascensão, vindo de forma violenta. Como render funcionário e levar na Hilux o cofre da empresa. Porque a falta de estrutura no bairro mais pobre gera mais kamikaze que mata e morre pelo malote. Cada morte anunciada no noticiário. De favelado, chacinado, arrombado, faz pouco caso aí. Quando os orifícios de entrada e saída de projétil no corpo de polícia paralisa a mídia. Toda mão que sai, mude casa pra catar uma fita. Um abraço na família, como se fosse o da despedida. Que da mesma forma que eu posso trazer alegria, pode alguém bater na porta trazendo a pior notícia. Ser ou não ser, eis a questão. Acreditar em quem? Polícia ou ladrão? Ser ou não ser, eis a questão. Conflito crucial. Que facção? Ser ou não ser, eis a questão. Acreditar em quem? Polícia ou ladrão? Ser ou não ser, eis a questão. Conflito crucial. Que facção? Satisfação pra nós é ver os parça de sonata. Sempre forte, sem algema, morte. Afirmam com as cunhadas, conduzindo as caminhadas elegantemente nos trajes, fortalecendo a quebrada, prestando sua integridade. Humildade no bagulho, sempre certo pelo certo. Sempre espelho dos moleque nos campi de terra é quente. Sem voap que dublê na busca dos plaque. O combate, fazer os pico tremer, materializado em poltergeist. Sem massagem, nunca sorte. O bang é confiança e fé, ladrão. Mas por prosperidade, nós arrisca a liberdade. Invadindo, olhar pro filho sem ter um puto no bolso, vendo o pai pagar de evoque. Rolex, série ouro, tudo é foda. O cão atiza, abusando do seu sofrimento. Patigar te oferecendo droga e armamento. Nos momentos de dificuldade é foda. Registe os convites, infelizmente. Nesse pique eu vi só final triste. Ser ou não ser, eis a questão. Acreditar em quem? Polícia ou ladrão? Ser ou não ser, eis a questão. Conflito crucial. Que facção? Ser ou não ser, eis a questão. Acreditar em quem? Polícia ou ladrão? Ser ou não ser, eis a questão. Conflito crucial. Que facção? Rock da hora, os dólar, roupa da moda, Corolla. Mas é foda, os tiros de pistola, breca a vitória. Ó, só que louco, nós de jet, AP no litoral, as R1 pra dar um grau, manuseando fuzil fal. Mas muitos foram assim, meu querido, na giratória. Nos bang em busca dos progressos, monstro só diamante de sangue. Com várias coisas ruins, onde maldade é mato. Onde coração de pedra, sem família é vulnerável. É lamentável, nós entende quem quer viver de miséria. Mas a glória de repente vira atalho pra cela. Só nas puta, os carros de luxo, dinheiro guardado pra evitar filho chorando, vendo pai algemado. Queria que fosse diferente, tio, seu zap da trucada. Situação mais favorável pros parceiros da quebrada. Ser ou não ser, eis a questão. Acreditar em quem? Polícia ou ladrão? Ser ou não ser, eis a questão. Conflito crucial. Que facção? Ser ou não ser, eis a questão. Acreditar em quem? Polícia ou ladrão? Ser ou não ser, eis a questão. Conflito crucial. Que facção?